Aleluia. Obrigado, amados. Meus irmãos, eu senti muita falta dos irmãos aqui nesses outros dias, sexta e sábado. Muitos irmãos não estavam conosco. E esta é uma data que nós temos fixado como uma data para estarmos juntos, em que estarei sempre aqui, tenho estado, né, todos os 7 de setembro, porque é sempre que nós comemoramos nosso ano de vida, juntos, de aliança, de caminhada, como igreja, como família, como corpo de Cristo. Então, para o ano que vem, os irmãos estão todos convocados. Aleluia, irmãos! Glória a Deus! Para nós termos uma celebração, para estarmos juntos em oração, termos motivos de alvos, de objetivos, de gols, para caminharmos juntos, em um só coração, em uma só fé, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Eu queria encerrar esta série de palavras que ministramos aqui com o que nós falamos ontem, a continuidade, falando sobre o perecível e o eterno. É uma palavra que borbulha muito no meu coração, né? Que esses valores foram sendo colocados pelo Espírito Santo no decorrer da nossa vida, na medida que Deus foi nos mostrando para a nossa vida, como família, como ministros de Deus, o que é perecível e o que é eterno. Eu fui gerado vendo os meus pastores, contar um pouquinho da nossa história lá em Porto Alegre. Quando o Espírito Santo veio e batizou aqueles metodistas com o Espírito Santo, e eu fui evangelizado bem no início daquela renovação dentro da igreja metodista, o pastor Erasmo, eu vi o pastor Erasmo e o pastor Moisés. Eu era jovem, eu tinha nessa época, quando eles saíram da igreja metodista, 18 anos. Eles abrindo mão de tudo. Eles tinham casa pastoral, eles tinham um bom salário, eles tinham previdência, eles tinham não sei o que mais, toda a estrutura, escola para os filhos, gratuita, e assim por diante, eles abriram mão de tudo em prol da visão do reino de Deus. Eu sempre tive aquilo como uma questão no meu coração: por que que eles fizeram aquilo? Visão do eterno. Depois, chegou no nosso meio um missionário, e ele contando a sua história, o Don Stoll. Nós éramos uma dupla, Don e Azaf. E o Dom chegou e ele disse: olha, está chegando toda a minha mudança. Eu vendi tudo o que tinha nos Estados Unidos, comprei equipamentos para nós começarmos um ministério aqui no Brasil, e eu vou começar contigo. E nós começamos o ministério da Life. O Dom tinha vendido tudo nos Estados Unidos, pegou a família, veio de mudança para o Brasil, se encarnou, como nós falamos, aprendeu a língua, começou a compor, e nós dois ministrando, cantando por esse Brasil afora, e ele semeou na minha vida e começou esse ministério de música, de louvor e adoração, que atingiu toda a nossa nação. Claudinho, eu conheci você naquela época, você era menininha assim. Seu pai, o irmão Délcio, o vô Milton, nos trazia aqui em Belo Horizonte, era o único contato que a gente tinha, foi quando eu conheci você, irmão, viu? Aleluia, seu irmão, eram pequeninhos, né? Há muito tempo atrás. Mas aquele missionário, ele impactou a minha vida, porque eu disse: pô, o cara estava bem de vida nos Estados Unidos, que é o sonho de todo brasileiro, né? De governador Valadares, ir para os Estados Unidos. Ele estava lá, se desfez de tudo que tinha, vendeu tudo que tinha, comprou equipamentos, comprou coisas que ele achava que podia servir para o ministério, coisas naquela época valiosas, umas mesas de som bonitas, muitos microfones, amplificadores, caixas de som, a gente punha tudo aquilo na praça, cantava, tocava, louvava, viajava com aquilo de ônibus, aquele monte de equipamento, e eu pensava: por que que ele fez isso? Foram pessoas que eu fui aprendendo com elas, que tinham valores eternos. E depois, quando ele foi embora para os Estados Unidos, 6 anos depois, ele não vendeu tudo que tinha e levou de volta, não, ele deixou aqui, servindo como bênção na nossa vida e no nosso ministério, e foi o equipamento que nós começamos o nosso ministério. Ele disse: eu não vou levar nada, Ele tinha até comprado uma casinha para a família. Ele disse: deixa essa casinha, você vende para o irmão que está morando lá, ele pode pagar $120 por mês, durante não sei quantos anos, você vai e leva esse dinheiro para uma viúva. Eu todo mês pegava aquele chequezinho de $120 e ia entregar numa viúva, na periferia de Porto Alegre, eu ia entregar aquele cheque, aquele dinheirinho para a viúva, que era a casa que o irmão, que tinha vendido tudo nos Estados Unidos, tinha deixado aqui com todos os móveis e com todo o equipamento. Por quê? São pessoas no reino de Deus que aprendem a ver e investir no eterno. E sabem que todas essas coisas são perecíveis. Eu lembro de um fato que marcou a minha vida, onde esse princípio começou a grudar no meu coração, né? Um dia, porque eu que cuidava daquele equipamento todo. Eu lustrava, eu cuidava, eu tinha tudo bonitinho, ninguém podia tocar, o irmão chegava perto, calma aí. Essa mesa aqui, sua mão está limpa? Quando o Donald punha alguém para cuidar do equipamento da mesa de som, santa mesa de som ali, eu queria ver se as unhas do cara estavam limpas. E um dia chegou um irmão e disse: Pastor Donald, nós vamos fazer uma cruzada e o senhor empresta esse equipamento para nós? E eu já pulei na frente e disse: não, irmão, isso aqui é para o nosso ministério. E o Dom disse: deixa disso, Azaf. Tudo isto um dia vai queimar. Nós temos que usar tudo isto bem hoje aqui. Aquilo ali ficou marcado na minha vida, que tudo aquilo ali, mesmo que nós estamos usando para a obra, para a glória de Deus, tem que ser usado e bem usado para a glória de Deus. E nós vamos ver isso no eterno. Eu estou adiantando o eterno.